80, QNH10 no meio. Entendeu, passageiro 2229, descendo para o 080, 1016, conferem? Pensamento correto. Grato. Controle, bom dia, China 6225. China 6225, contato radar, se prepara o nível de voo 380, da presente voo direto Elefa. 380, Elefa, da presente 6225. Pode esperar pronto, 4201. Alinda é cola 0, vento no 90 graus, 099, azul 4201. Alinda é cola, azul 4201. 6219, pronto, copy. O Chanel 6219, pronto, copy. Tá pronto. Aeroporto do Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Pista em uso 1-0, após decolagem primeira direita, são voando, transição dóculo 5574, transpondo, controle 20, decimal 8. 6-0 autorizado, da 10, curva direita, samba no alfa, dóquilo, 5744, as pontas, 08, é o controle, 63, 6211, para o táxi, com 131 a bordo. 121, autonomia alternativa? Alterna Guarulhos com 3,40. Táxi, segunda direita, via Índia, mantém o bote espera, chame pronto, altímetro 0 no meio, chame R621. Estava na porta. Livre, pushback, chame táxi, o Chanel, o gol no 963. Taxi, livre, push. O Chanel 6219, confirme qual a saída copiada? Pronto. 6219, saída São Bono, transição dóxido. Fia 6219. Chame ponte perto. Estabilizado INS. Geral 9970, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 895, bom dia. Bom dia. Azul 2775, desce para 2000 pés, QNH10 no meio, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reporta estabilizado. 2000 no meio, autorizado ILS repartará. Azul 4958, desce para 3000 pés, QNH10 no meio. Desce para 3000 pés, azul 4958. Passarido 2229, reautorizado, descida para o nível de voo 050, QNH10 no meio. Desce para 050, QNH10 no meio, passarido 2229. Controle azul 4201. Azul 4201, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto Leda. Direto Leda, após 2000, direto 360. Salvador, é o Alfa X-Ray Alfa, próximo na entrada do Pátio 1. Alfa X-Ray Alfa, aguarde. Para o táxi, voo no 963 com 136 a bordo, com autonomia de 3 horas e 45 minutos, ordenando cabina. Confirme, pode ver? 136. Voo no 963, autorizado táxi até através do portão 612. Táxi, via Pátio até através da 612, voo no 963. Alfa FM Alfa autorizado até a posição 01. Estrela Azul em reboque autorizado até a posição 01. Xané 6225, chame centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. 60288 para 6225, bom dia. Bom dia. Afirma, Xané, 6211. Tráfego da Sideral, conta final, pode autorizar o Lê, Matheus. Posso Sideral ali, Matheus, né, 6211. Parede 2229, reduz a velocidade indicada para 2209. A 2220 nós, passaria da 2220. Autorizado via Índia, seu ponto de espera, chame pronto, altímetro no 096. 10 via Índia, repatada a ponto de espera para o nosso Vano 963. Vano 9970 no solo aos 33, táxi via Fox e Alfa Kilo até o Paz 3. Alfa, Kilo, Paz 3, obrigado. O Xané 6211, decolagem autorizado 90, 980 graus, 109. Autorizado, Xané 6211. 06, autorizada final do procedimento ILS X-Ray da pistana 0, reporta estabilizado. 17 para 2000 pés, autorizado o procedimento ILS X-Ray da 10, vai informar estabilizado, azul 4958. 2229, desça para 3000 pés, via chegada, altímetro no 06. 3000 pés, via chegada, ajuste 1 no 06, 29. Se espera a próxima, Goro 963. Sim, gente, Goro 963, mantém o ponto de espera. Material para a próxima, 963. Serra 2775. Azul 2775, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 099. Centro Liver Pouso. Isso aqui para o 29. É necessário efetuar desvios aqui? Gente, confirme a prova com 6 milhas dos 229. Senhorita, a sua pro agora, a pro 090, aproximadamente aí umas 3 milhas. Gente, após desvios, vou em Duna, 2229. 574. 574, assinada 2 no 9. Controle 20, décima 8, bom voo. 208, assinada 62 no 9, graças. Assinada 62 no 9, cruzamento 500, bastante voado. Então, Buda, presente. Xané 6211, após 2000 pés, voe direto Leda, acione código 5574, suba para o nível de voo 360. Topo 360, após 2000 Leda, Xané 6211. 6211 está em contato radar, agora passa 2000 pés. Reduz a velocidade indicada para o 1809. Vai seguir tráfego mesmo tipo? Com 1709 de ground speed em redução. Seu, vai lá. Com 4201 no Chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno 128.35. Ok, 251-2835, obrigado. Estabilizou no LS, azul 4958. 4958 completa final, chame torre frequência 98.95. 6895, ó. 2229, complete redução para 1609, desça para 2000 pés, QNH1006, autorizada final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0. Reporta estabilizado, informa que tráfego anteriormente informado está passando duna agora, correção. Está uma milha afastada de duna com 1609 de ground speed. Bernal, posição. Torre Salvador, bom dia, azul 4958. Azul 4958, continua a aproximação, guardando pistão 0 livre, ativo pistão 0 no meio. Guardando, 4958. Azul 775, solos 37, livre na Eco, chame 219. Livre na Eco, chama 219, 277. Está mantendo o passarete 2229? Senhoria, está afetando desvios, eu informei a senhora. Anteriormente, no desvio anterior, já tinha informado. Positivo, senhorita. Informei que estou descendo e efetuando alguns desvios, tem algumas informações. A senhora falou, após desvios, vou à duna. Agora estou voando duna, 29. Torre Soteropolitana, aquele cordial, 135-17, a informação é a Índia na posição de número 7, está pronta a cota. 135-17, informação em curso Juliette, para cópia 219. 19, obrigado, irmão. No 963, somente informação após o tráfego da Azul, tem mais um sequenciamento, após será autorizado a decolagem. Você tem condições de alinhar e decolar de imediato, está agilizando. Cliente com 963. Alinha e mantém, pistão 0. Alinha e mantém, gol 9-3. Torre Salvador, passarela 2229. Passarela 2229, bom dia, o time entrou no 0 no meio, continua a aproximação, guarda de pistão no 0 livre. 3-7 da gol, presta a iniciar a live. 29. Corrijo, azul 4958, solo aos 40, livre na Eco 219. Eco 219. Gente, Alfa, que sem Alfa, bom dia. Voando 963, pista na 0, decolagem autorizada, no 80 graus, 129. 10, iniciando, voando 963, pista na 0. Salvador, bom dia, voo no 649, informação índia na ponte, passa o 246 para o 160. Voo no 649, acendo a identificação, via chegada ponte, deixe mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 016. Central de Salvador, voo 963, saindo na São Gono, passando 1.800 pés, um bom dia. Voo 963, contato ao radar na decolagem, mantendo nível 360 via saída São Gono. 360 via São Gono, voo 963. Passaria 2229 solas 43, livre na Fox, chama 219. 219, grato. 1963, passa nível 180, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Semana Recife, 1251, e 128, decimal 35, agora 963, bom dia. Agora no 649. Vendo 649, desce e mantenha 2.000 pés, ajusta a última 0 no meio, autorizado LS, a sua pista no 0, informa estabilizado. 2.000 pés, 1016, chama estabilizado na frente, agora no 649. Catalogo Lima Hotel Hotel, startup approved and coming back ready for taxi. Salvador, está 3597, ponto de espera da novela, está pronto, bom dia. Está 3597, bom dia, mantém ponto de espera. Está 3597, está reautorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 170 graus, 109. Agora tem livre ingresso e decolagem 190, 3597. Catango Lima Hotel Hotel Salvador Tower. Localizador, agora venha 49. 649, completo o sinal do procedimento, ILS X-Ray, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 9. 1815, boa. Oi, Salvador, bom dia, agora no 649. Voo no 649, bom dia, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Guardando autorização no 649. A 3517 decolado ao 58, chame controle 120 decimal 80, tem um bom voo. E é um bom trabalho, tá, 3597. Dia controle, a 3597 cruza 1700, nosso escudo. A 3597, contato radar na decolagem, submanta nível 360 via saída Arbor 1. Arbor 1 360, tá, 3597. Voo no 649, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 109. Liga o pouso no 10, vai no 1649 no solo 01, libere à direita, chame o solo 121 no decimal 9. Veja 219. Hotel change your departure to Arbor 1 after direct. Arbor 1 after direct from Lima Hotel. Papatango Lima Hotel taxi via runway, coming back on threshold 17, right for takeoff. This is John, runway 17, Lima Hotel cleared for takeoff runway 17, the wind is 180 degrees, 10 knots. Maui. 260-288, bom dia. Tango Lima Hotel Airborne S06, call North Avenue Departure 120.80, have a nice trip, sir. Avenue Departure 120.80, thank you, and have a nice day, Lima Hotel. Salvador Departure, Papa Tango, Lima Hotel, Hotel Air Neverland. Good morning. Lima Hotel, radar contact in the departure, climbing temperature level 200 via Arbor 1, departure. Climb and maintain flight level 200, Arbor departure, Lima Hotel, Hotel. Salvador, bom dia, 975, informação de dentro, vai cruzar o 270 para 160. Voo 975, acione indicação, via chegada bom, fitei se mantém a 4 mil pés. Ajuste de altímetro 1017. Via bom, fitei para 4 mil, o voo 975, 1017. bom dia, 1-2-3-3, no Passo Pera, na hora, cara. No 233, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Decolagem da 10, boa no 3 Parker, Lima Hotel Hotel, over Airborne, flying direct Serra Brava Mike Kilo. That's it, fly heading Serra Brava Mike Kilo, or Lima Hotel. Flying direct Serra Brava Mike Kilo, thank you, Lima Hotel Hotel. Voo 233, decolado 15, chame o controle 120, decimal 80, tenha um bom voo. 208, obrigado. Controle, bom dia, 1233, 1400, Arbor 1. V saída Arbor 1. 1060, Arbor 1, 1233. Três, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar. Rio 5973 da pista 10. 173, decolado aos 19, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, bom dia, obrigado. E 5903, contato radar na decolagem, submanta o nível 330 via saída pública. 330 via saída Batendo Lima Hotel, hotel, personal, flat level 170, call no receive center 126.0, enable 128.8. Applying to flat level 170, call receive center on 126, backup 128, Lima Hotel. The second is 128.8, the first frequency is 126.0. 126.0, 128.0, Lima Hotel. Bruno 233, chama agora o centro Recife na frequência 1260, ao termo 28, decimal 8. 260288, obrigado, bom dia. Eu 1755, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 0017, autorizado LSXE, informe estabilizado. 2017, livre XE, rebote estabilizado na SEC. Salvador, TAM 4753, informação Juliette. 4753, acione indicação via chegada, bom, desse mantenha 4 mil pés de ajuste altímetro no 0,17. Posso vir com 1017. Eita, é bom ouvir essa voz. Bravo, Paulo. Bom voo. Você também. Controle Salvador, bom dia, voo 9092, informação Juliet, voo 240 e descida para o 150. Voo 9092, acione indicação, via chegada com média 1 no desse, mantém o 050, ajuste altímetro no 017. 1017 agora no ajuste, obrigado, descendo para 5000, poderia voar depois de Pavog direto de Itapes?